andamos muito ocupados, ou talvez preocupados, ou quem sabe ainda distraídos com aquelas coisas que nos rodeiam, que nos atraem, que nos seduzem, ou até poderíamos dizer que nos encontram. Por que isso acontece? Por que estamos tão atraídos por isso? Na verdade, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós pensamos, reflete os nossos desejos, quem nós somos. E através dessa distração, nós não percebemos o que é importante na nossa vida, o que é essencial, que são as mensagens que já nos foram trazidas tantas vezes, os ensinamentos que constantemente nos são passados, enfim, a essência que é Deus. Através dessa nossa caminhada, desta forma, nós nos perdemos, nós estamos como criaturas em lugares que não sabem como sair, não sabem como entraram, não sabem o que fazem ali. A felicidade que nós tanto desejamos, ela não tem a ver com o eu quero. Porque o eu quero é, novamente, a prática do ter, de agregar material, agregar até pessoas. E a felicidade, ela está mais de acordo com outra conjugação, é o que eu faço, é o que eu reconheço, é o que eu agradeço. A gente sempre fala que está nas coisas simples, e realmente, se nós percebermos esses três verbos, fazer, reconhecer e agradecer, isso é simples. É simples. O amor verdadeiro, ele não vibra com medo, com decepção, com mágoa. Ele tem que estar acima disso. Ele tem que estar além disso. Senão não é amor. É algum outro sentimento diferente. Enquanto nós continuarmos com esse foco, nós estamos deixando de amar. Nós estamos, como foi dito, nos distraindo. A própria esperança, ela está aí. Ela está presente no horizonte. É só a gente abrir os olhos para percebê-la. Que existe esperança. É só a gente arregaçar as mangas e atuar, fazer a nossa parte para poder concretizar essa felicidade tão desejada, desde que ela seja baseada nas leis divinas. Porque então, quando nós agimos de acordo com esses preceitos de Deus, nunca tem erro. Não vai ter erro nunca. Não vai ter reparação. Não vai ter remorso. Porque Deus é pleno. Deus é a essência. Deus é tudo o que nós precisamos. Deus está no pão nosso, que nós precisamos nos alimentar todos os dias. O alimento espiritual. E que essa bênção do Pai possa ser sentida por todos nós. E que assim seja.